ele venceu para sempre. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2:14. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. Para quem crê no evangelho há salvação, para quem não crê não há esperança. Este mundo havia caído no pecado e nas mãos do inimigo da verdade. Mas Deus amou o mundo e enviou seu Filho unigênito para redimir o homem do verdadeiro mal que condenava este à destruição, o pecado. Jesus, ao vir ao mundo, cumpriu toda a palavra e a lei de Deus, integralmente. Ele veio ao mundo como homem, totalmente sem pecado, viveu a vida mais justa e perfeita que jamais poderá existir, deu testemunho da verdade e da vontade de Deus para todos, manifestando publicamente a presença da eternidade em pleno meio dos homens. E tendo cumprido todas as coisas, se ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus para que fosse possível um perdão para os pecados de todo o mundo, e a salvação para todos os que crescem no seu incontestável testemunho dos desígnios do eterno Criador, e de tudo o que estava no coração deste. E porque ele consumou todas as coisas, permanecendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo derramamento do seu sangue inocente pagou a dívida dos pecados do mundo e tirou para sempre o direito que o inimigo tinha sobre todos os homens, e conquistando a salvação para aqueles que aceitaram o seu testemunho e a sua obra de salvação na cruz. O Senhor, sendo totalmente inocente, justo e santo, totalmente sem pecado, mesmo assim sofreu, na cruz, por causa dos nossos pecados, o mais tenebroso juízo que já se viu no universo e jamais se verá igual, e mesmo assim sofrendo, permaneceu submisso, obediente e fiel até a morte, sem revidar um único ataque vindo dos pecados dos homens até o fim, até pagar completamente a terrível dívida da humanidade para com Deus, que por causa de nós, que éramos os verdadeiros culpados, teve que aplicar a sua justa justiça contra o seu inocente filho. Jesus cumpriu tudo, a dívida do mundo foi paga, e todo aquele que crê nele já está justificado e perdoado, e será salvo para sempre da ira vindoura e do juízo eterno que cairá sobre todos os que permanecerem incrédulos, não crendo na verdade e insistirem amando a mentira. Ali Jesus trouxe para sempre à luz a verdade e a vontade de Deus, que deu tudo o que ele tinha por amor de nós. Não há mais desculpas para os desprezadores de Deus e incrédulos, que desprezarem este tão imenso ato de misericórdia e salvação da parte dele. Ali Jesus cumpriu toda a vontade de Deus e derrotou todos os poderes das trevas que nos prendiam e nos escravizavam sob o jugo da morte por causa da dívida dos nossos pecados. Ele venceu porque ele foi fiel e submisso a Deus até o fim, até pagar o último pecado de todo o mundo no sofrimento da sua alma inocente e no moer do seu corpo santo. A verdade que tudo isto nos deixa evidente é que o Senhor cumpriu todas as coisas e venceu todo o mal por nós ali naquela prova de obediência eterna, morrendo pelos nossos pecados. E porque ele venceu, ressuscitou vitorioso e em glória ao terceiro dia, pela destra de Deus, para a nossa justificação. Por causa da obediência do Senhor, o pecado e os poderes das trevas foram derrotados para sempre, e perderam todo o direito que tinham sobre a humanidade. O fato é que Jesus pagou a dívida de todos os homens do mundo e venceu o inimigo para sempre. 1 João 2:2, conquistando legitimamente o direito para ser constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos, pois nem todos serão salvos, mas somente aqueles que aceitarem sua palavra pela fé, por causa da justiça. Jesus já venceu e derrotou o inimigo para sempre, na dimensão do tempo e da eternidade. E isto é tudo. Não há mais volta para o inimigo. Não há mais recursos. Não há mais possibilidades e não há mais chance nenhuma para ele para sempre. Jesus já deu fim no acusador para sempre. É isto que aconteceu. E é isso que nos diz a palavra de Deus. O inimigo só teve permissão de continuar agindo, agora, mesmo depois de totalmente derrotado, por causa da prova universal da fé que está se operando no mundo. A única luta que agora resta é a luta da fé, o combate da fé através da obediência à palavra de Deus, que provará quem crê na vitória do Senhor, que é a verdade, e quem não crê. O inimigo não pode fazer mais nada contra os homens, a não ser lutar para tirar a fé deles. E isto é tudo o que ele tem permissão para fazer e está tentando fazer no mundo, para levar os incrédulos à destruição. Tudo o que você precisa fazer agora é crer no Filho de Deus e obedecer à palavra da verdade, que por ele nos foi dada. Quando você confessa a vitória de Jesus na cruz, que esmagou a cabeça do diabo e tirou dele até o poder de existir por si mesmo, quando você crê nesta vitória pela fé, você também passa a ser participante de tudo aquilo que o Senhor fez por você, e você é perdoado, e salvo, redimido e recebe o dom da vida eterna. Você vai passar por provas de fé e por tribulações, sim, porque você está no caminho da justiça num mundo ainda dominado pelas trevas, por causa da prova universal da fé, e você terá que perseverar na fé até o fim. Mas acontece que agora, a vitória do crente fiel já está garantida por Jesus, se você perseverar na fé, e as promessas de Deus são infalíveis. Em Jesus, agora você foi feito mais do que vencedor pela fé na sua palavra, que é viva e eficaz para trazer o poder e a vitória de Deus sobre você em todos os teus caminhos desde hoje e para sempre. Agora você foi ressuscitado dos mortos em espírito e tem a vida eterna. Agora você tem verdadeira vida e pode andar no caminho da luz na presença de Deus pela fé. Não estou dizendo que você já é perfeito nem que nunca mais possa pecar, mas que você tem um novo espírito e uma nova natureza espiritual que te libertou do pecado e te conduzirá no caminho da justiça. Mantenha a fé e a confissão da verdade. Permaneça em obediência e persevere na batalha da fé como um nascido de Deus em espírito, como um ressuscitado da morte espiritual, como um cidadão do reino dos céus e filho da luz. A recompensa de Deus virá sobre você. O tempo de todas as suas grandes promessas sempre chegará para os que forem pacientes e permanecerem fiéis na obediência à sua palavra. A vitória de Jesus já foi dada para você. Apenas creia e obedeça para ser participante do reino de Deus, que já está presente entre os que creem, e para ser vencedor. https://decretosdafé.blogspot.com